Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Olá, ouvintes, eu sou a Ana, tudo bem? Aqui é a Angélica Uejima. Olá, pessoas, eu já cancelei esse podcast várias vezes, quem fala é Bruno DS. Olá, pessoas, pra mim não é bom quando cancela a série, imagine pessoas, que é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia. Então, pessoal, é mais uma semana de Papo de Calçada. Vamos falar hoje sobre um assunto que está muito em alta nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é a única rede social que eu acompanho. Então, não sei falar se no Facebook, a rede social dos véi, tá acontecendo isso, ou se no Instagram, que é a rede social dos boy, tá acontecendo isso também. Então, antes da gente falar sobre a pauta em si, o que que é, né, a cultura do cancelamento, hoje nós temos uma convidada ilustre. A Ana, por favor, se apresente, diga quem você é, de onde você vem, a cidade que fala. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ana, eu falo de Pesqueira, Pernambuco. Aqui no Agreste a gente não é muito acostumado a cancelar pessoas. O negócio aqui é ignorar. Será que ignorar é uma forma de cancelar uma pessoa? Mas não sei se era por aí, mas andava um cara que ficava cancelando pessoas muito aí. O Lampião, né? Cancelava direto algum. Cancelava CPF, né? O Lampião é o mais famoso, diz tá? O Magnaldo. Bem, mas é... Salve o Magnaldo aí. Mas, ô Paulo, então já que você começou aí, fala pra gente o que que é essa cultura do cancelamento. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas há algum tempo já, acho que o caso mais emblemático que a gente viu foi o caso do Cossiello. Júlio Cossiello, na época da Copa do Mundo, em 2018, né, onde ele tava lá na final da Copa, os patrocinadores levaram ele lá, e sabe, né, 20 milhões de seguidores no YouTube, né, de inscritos no canal, o cara tinha muita patrocínio, né, e ele foi inventar de fazer uma piada, né, um comentário idiota sobre o jogador Mbappé, né, da França, que até foi quem ganhou a Copa, né, e um comentário dele, entre aspas aqui, foi que se o Mbappé, né, ele ficou notório porque corria demais nos jogos. Se ele tivesse num arrastão no Rio de Janeiro, ele ia ganhar todas as carteiras, né? Foi algum comentário desse tipo que o Cossiello lançou. E o público da internet, né, caiu em cima dele. Claro, foi um comentário racista, sem dúvida alguma. E cancelou ele, vamos dizer assim, né? Tipo, pediu o público. A gente chamava isso uma vez de... Como é que é quando você, Angélica, você vai contra uma marca? Você... Como assim? Boicote contra uma marca, né? Daí, no caso, foi um cancelamento do Cossiello, entrando em contato com as marcas, mandando tweet, né? Arroba, falando, cancela o Cossiello, não queremos ele patrocinando a marca, senão vamos deixar de comprar a marca. E ele perdeu muitos patrocínios, inclusive seguidores nas redes sociais. Acho que esse é o caso mais notório que eu me lembro. E de lá pra cá, a gente já... Muitos influencers, né? Esse pessoal que vive da rede social, que depende de agradar o público na rede social, é cancelado. Então essa é a cultura do cancelamento, que acontece graças às forças das redes sociais e possibilita que pessoas possam destruir a carreira de outras, dependendo, claro, se for um comentário racista ou não, simplesmente por notícia falsa. Que existem muitas pessoas também que têm a reputação assassinada, que é um termo que também usam para se referir a isso, por notícias falsas, né? E leva um monte de galera aí na rede dessas pessoas e cancelá-las, né? Fazer de tudo para que elas não possam mais nem acessar a internet, porque elas vão ser esculachadas e tal. E acontece muitos casos de até suicídio por causa disso. Então essa é a cultura do cancelamento. Não sei se foi uma definição adequada. O cancelamento, ele é muito problemático para a galera da televisão também, né? Os jornalistas. Vale lembrar o William Vac, que era o apresentador do Jornal da Globo, à noite, né, na Globo ali. Aquele jornal que passa depois do futebol, depois da série lá, depois do filme, é um jornal que passa muito à noite. Ele foi cancelado na internet e depois demitido pela Globo por causa de um vídeo que vazou dele de anos atrás, de racismo também, né? Que ele falava algo racista lá nesse vídeo, que foi em off, mas vazou depois de um tempo. E vários jornalistas também foram meio que cancelados por causa disso, né? Até antes mesmo das redes sociais, já o Rafinha Bastos é um que sofreu muito com isso. Essa cultura vem de antes, né? Então, eu ia dizer isso. Na realidade, muito antes de mídia social, eu já sou adepta da cultura do cancelamento, independente de mídia social. Acho que o que a mídia social fez foi potencializar tudo, né? Que é o que a gente fala aqui já há bastante tempo aqui dentro do Papo de Calçada, né? O que a mídia social fez, a internet como um todo fez, foi potencializar. Mas a gente, eu pelo menos, já participo da cultura do cancelamento há muito tempo, né? Há bastante tempo. E eu acho que, assim, os melhores exemplos que eu tenho, para mim, sobre mim, tem mais a ver mesmo com o boicote que eu faço a empresas, né? Então, não sei se a gente pode falar o nome das empresas, mas tem uma empresa, por exemplo, aí bem famosa, que é dona de tudo, velho. É dono de absolutamente tudo. A tua pasta de dente, o teu shampoo, os produtos de limpeza de maneira geral. A Unilever, velho. E a Unilever saiu comprando tudo. Pomba, velho. Engoliu as pequenas empresas regionais e tal. Então, eu boicoto a Unilever já brincando, tem uns 15 anos. E dou preferência, então, para produtos que não seja Unilever e que seja, preferencialmente, produto nacional. Como eu moro no Recife, né, que é uma cidade grande, que a gente estava falando agora há pouco, que tem um polo industrial considerável, então tem muitas marcas que são regionais e produzidas aqui. E aí, então, para falar, citar outros exemplos, tem Brilux, né, que é uma marca de produto de limpeza, por exemplo. Tem a pasta, o creme dental, que eu fui obrigada a trocar, que é o Even, que também tem fábrica por aqui, por aí vai, eu posso fazer uma lista grande. E produtos que não deixam nada a desejar em relação à qualidade. Olha, e parece, no começo parecia que sim, né? Eu era casada na época que eu optei por isso, e aí, assim, ficou aquela coisa assim, nossa, vai dar um trabalho tremendo no supermercado. Falei, não, a gente, reconhecer o produto da Unilever é fácil, porque tem um usinho, então você vira e tem Unilever aqui, vamos ver quais são as outras opções. Aí você cria o hábito, entendeu? Nas primeiras vezes, eu nem senti como trabalho, tá? Porque eu já tinha vindo de Curitiba iniciado esse comportamento, né? Porque acho que foi por aí, acho que foi entre 2005, 2004, mais ou menos, que a Unilever começou a sair engolindo todo mundo, né? E aí, então foi aos poucos, na realidade. Eu comecei por itens de alimentação, e aí expandi para higiene pessoal, até que cheguei nos produtos de limpeza geral, de limpezas gerais. Hoje, por exemplo, eu já nem presto mais atenção. De vez em quando eu lembro de olhar o rótulo para não saber se a Unilever já não comprou aquela, né? De repente eu tô adquirindo um produto jurando que não é Unilever, a Unilever já engoliu aquela também. Então, de vez em quando eu olho. Uma ondurinha só não faz verão, Angélica. Você não fica na rua com a plaquinha antes da internet, entendeu? Essa cultura do cancelamento, a gente tem que levar isso em conta. O feedback da galera, sabe? Então, eu acho que para ter a proporção de cancelamento, aí sim. Mas para mim, pessoalmente, qualquer coisa que eu tenha cancelado, qualquer pessoa que eu tenha deixado de seguir, aí eu tenho o exemplo de algumas pessoas também que eu deixei de seguir a partir de um posicionamento reacionário, cada vez que eu faço isso, eu não estou me importando com o número. Eu é que não quero participar daquilo, entendeu? Então, as empresas, por exemplo, que nitidamente apoiaram a campanha desse presidente que está aí eleito, eu não piso mais nessas lojas. E eu sei que elas não vão falir por causa disso, entendeu? Porque eu não vou. Mas o detalhe é que eu não quero que o meu dinheiro suado, sabe, conquistado às duras penas, retroalimente esse tipo de maquinário. É isso que eu não quero. Sabe, o meu dinheiro tem fonte sagrada, porque meu dinheiro é público, né? Eu sou funcionária pública federal, então ele já tem uma fonte sagrada, que é do suor do povo do meu país, e aí eu não vou ficar gastando essa grana, que eu também ralo muito, ralo pesado para ter, com empresas que saem engolindo, empresas que não são éticas com seus funcionários, entende? É uma questão mais de valor pessoal, entendeu? O meu dinheiro, ele tem uma fonte sagrada, entende, que é dinheiro de imposto do povo desse país, eu consigo, por meio de um trabalho que é sagrado também, que é pesquisadora, professora universitária, sabe? Então, meu, eu não vou entregar esse dinheiro assim, adquirindo produtos de marcas ou de estabelecimentos que não têm o menor comprometimento ético. Então, assim, quando eu faço isso, eu não faço isso pensando, ah, vai falir, ah, vai sumir, vai ser varrido da face da terra, não. Até porque não sou eu que vou determinar isso. Não sou eu que vou causar isso, nem quero ser responsável por uma coisa dessa. Até porque tem pessoas, empregos envolvidos e tal. O que eu fico pensando é uma questão de honrar mesmo, assim, o que eu ganho, de onde vem, como vem, por meio do meu trabalho. Então, eu não quero compactuar, porque a partir do momento que eu entro numa loja dessa, que eu adquiro um produto desse, eu me sinto compactuando. E pessoas? Vocês já cancelaram alguém? Como é que faz pra cancelar alguém? Vocês que estão mais por dentro. Cara, eu, assim, sinceramente, eu não sei se eu cancelei alguém. Eu tava até conversando isso com a Mariana hoje, a gente tava, né, almoçando, ouvindo umas músicas. Aí eu falei com ela assim, nossa, a gente ouve música sertaneja que a gente até gosta, mas por causa dos cantores a gente meio que não quer ouvir, sabe? Assim, ah, nossa, esse cara falou isso. Aí meio que dá um pesar, sabe? Eu não sei se isso é cancelamento, porque... ah, daqui a algum tempo eu posso voltar a ouvir, sabe? E assim, isso é uma coisa que eu tento meio que separar, porque pra mim a produção é uma coisa, a pessoa é outra, sabe? É, tipo, todo mundo faz merda, tem gente que faz merda e a gente nem sabe, né? Por exemplo, aquele cara lá do... eu esqueci o nome dele, que fez o House of Cards. Kevin Spacey. Isso. Tipo, ele é um ótimo ator, a série é maravilhosa, sabe? Aí depois a gente foi descobrir que o cara, né, tava envolvido num monte de baixaria. Aí tipo assim, ah, então eu não vou ver House of Cards porque o cara é um escroto. Pô, mas a... sabe? Eu não sei, assim... eu comecei a ver House of Cards por conta do escândalo. Falou-se tanto que aí a série tomou outro rumo, né? E aí a Robin Wright, que era a mulher dele, ficou como protagonista, né? Limaram ele da série... eu fui ver por conta disso. Pois é, então assim, eu... Fica acho que o termo também novo, né, que o pessoal usa, é o ranço, né? Eu acho que fica um certo ranço daquela pessoa. Mas ranço, como ranço no corpo, se você toma um banho e lava a roupa, ele passa. Entendeu? Com o tempo passa, tem conserto. Então, eu acho que com o tempo eu acabo voltando a ouvir. Porque senão, por exemplo, música sertaneja nunca mais eu ouviria. E eu adoro música sertaneja. A galera que tá achando hoje em dia aí que, ah, música esses caras novinhos, aí eu vou ouvir sertanejo raiz. Gente, sertanejo raiz, todos eram envolvidos com a ditadura militar. Entendeu? Todos apoiavam a ditadura militar. Então, a música sertaneja, ela anda lado a lado com essa galera reacionária desde o começo, sabe? Isso é uma característica cultural, sabe? Então não vem assim, ah, vou deixar de ouvir então Chitãozinho Xororó. Ué, outro dia aconteceu um negócio comigo que foi o seguinte, né? Eu acho que eu já devo ter contado esse episódio aqui no Papo de Calçada em episódios na época da pré-história do Papo de Calçada. Mas que é o seguinte, antigamente, todo livro que eu tava lendo, eu tirava uma foto de eu lendo o livro, né, e postava no Facebook, só a foto. E ocorreu de, por exemplo, bota lá 5, 6 anos atrás, eu ter postado, primeiro foi uma foto do livro do Rodrigo Constantino, que eu tava lendo A Esquerda Caviar, e depois eu tava lendo o Brasil, a Terra do Nunca, alguma coisa assim, que é o segundo livro do Lobão. E alguns amigos vieram me falar assim, caraca, Bruno, pô, que porra é essa? Por que você tá lendo esse tipo de coisa, que não sei o que, isso que lá? E na minha cabeça sempre foi o seguinte, cara, Sun Tzu, a arte da guerra. Se você quer combater o inimigo, conheça o seu inimigo, sabe? Então... hoje o que todo mundo fica falando do Rodrigo Constantino sempre ficou visível nas coisas que ele escrevia. Ele era muito raso, ele era muito pequeno e tal. O livro era a mesma coisa, só que vamos ver o que ele está falando ali daquela Esquerda Caviar. Ele trouxe alguns dados novos que eu não sabia, mas outras coisas. E aí, por exemplo, no caso do Lobão, né, eu comprei um desses livros do Lobão e depois eu ganhei de presente um mesmo livro, né? Então fiquei com dois livros iguais. E como eu, em qualquer festa que eu vá, não importa de qual pessoa, se for aniversário... O ego dele coube na sua prateleira? Dois? Ah, então... Aí eu cato um livro, ou que eu já tenha, ou que eu já tenha lido, etc., e eu dou para a pessoa, normal, entende? Livro, para mim, eu hoje consigo me desfazer numa boa. Antigamente, mas eu sempre tive muito livro, então, para mim, sempre foi normal. Eu acabava de ler um livro, eu transferia esse livro para outra pessoa. E aí, um colega, recentemente, tem umas duas ou três semanas, veio me perguntar sobre esse livro do Lobão e tal, e eu falei, cara, nem sem problema, expliquei o contexto do livro para ele, pô... Mas o Lobão esteve envolvido aí com o Bolsonaro, cara. Eu falei, cara, mas não tá mais, entendeu? E aí eu me dei o trabalho de escutar algumas coisas que o Lobão escreveu e compôs musicalmente nesse período aí, que começa ali mais ou menos 2015, 2016, até o final do ano passado e tal. E a gente pode ver no Twitter que hoje o Lobão é um dos ferozes atacantes desse governo e tal coisa. Então, quer dizer, as pessoas mudam, né? A obra do Lobão foi uma obra com a qual eu sempre me identifiquei durante um bom tempo da minha vida. E aí, como qualquer outra pessoa, ele surta e ele já fez um meia-culpa, ele assumiu que ele fez merda, que ele falou merda. Assim como ele falou que fez merda e falou merda enquanto apoiava o Lula. Essas coisas todas. Então... como o Guilherme falou, algumas coisas ficam indissociáveis das outras, sabe? Pessoas mudam. Hoje a pessoa tem um posicionamento escroto e amanhã pode não ter. E aí a pessoa é uma coisa, né? Eu não escuto Eduardo Costa, mas o Eduardo Costa apoia Bolsonaro. Mas ele faz uns shows com o Leonardo, que, pô, cara, aquele musical cabaré que eles têm... Pô, aquilo ali é pra você sentar no bar e ficar chorando, ficar rindo. Porque os caras fazem piada, cantam música bagaceira do cacete. E aí, como é que você fica? Você vai deixar de se divertir por conta de uma única pessoa? Eu não sei. Eu realmente não sei porque, como disse, eu não sei dissociar... aliás, eu sei dissociar a obra da pessoa de quem é a pessoa, né? Então, como cancelar... um artista, uma pessoa, eu realmente não sei como fazer. Esse é um ponto legal que você botou aí, e até cabe um adendo, mas e a Ana, como é que você entrou nesse mundo do cancelamento, ou você já fez parte, ou teve um contato com ele também? A cultura do cancelamento, pra mim, chegou a partir do momento que eu voltei a usar o Twitter. Voltando a usar o Twitter, eu fui, mesmo selecionando a minha timeline, eu fui vendo o que as pessoas estavam cancelando pelos trend topics. Todos os dias tem alguém, algum famoso que eu geralmente não conheço, sendo cancelado por uma maioria que julga o que a pessoa faz ou fala, baseado em um story, baseado em uma foto, em uma postagem, e muitas vezes sem conhecer profundamente aquela pessoa ou o trabalho dela. Mas para mim, a figura do cancelamento, e eu pessoalmente cancelei essa pessoa, chegou com Johnny Depp, quando saiu aquelas notícias que ele agrediu a Amber Heard, que era a namorada ou esposa dele na época. Eu sou muito fã dos filmes de Tim Burton, consequentemente muito fã de John Depp, e quando isso aconteceu, meu mundo caiu, porque ele era meu ídolo da infância e da adolescência, e eu cheguei a gostar até de alguns filmes que ele fez agora na fase que eu tô, que é adulta, 30 anos, enfim. Eu não tenho vergonha na cara não, eu gosto de Tim Burton. Mas aí tem uma coisa então, que é legal, rapidão. Mas... como ela falou do Johnny Depp, que é um ator, isso fica mais legal ainda. Porque, por exemplo, eu sou o Bruno. Todo mundo já conhece a personalidade de Bruno, mal-humorada, reclamando de tudo, etc, etc. Aí vamos dizer que eu fosse ator. Aí no cinema sempre me dão o papel do cara fofinho, do cara que é boa praça, do cara que é boa gente, que ajuda todo mundo. Você ia gostar de quem, sabe? Você vai preferir o Bruno resmungão mal-humorado... ou o Bruno que é fofinho na tela do cinema? Aquilo é o trabalho dele. Ele é obrigado a interpretar daquela forma. E assim, como eu tenho 48 anos, né? Então, eu tenho uma idade meio parecida com a do Johnny Depp. Eu diria que eu vi o Johnny Depp nascer nas telas, né? Com o seriado que era Anjos da Lei. E depois eu vi ele nascer no cinema, né? Ele começa com um seriado de televisão. E o primeiro filme que ele faz é um filme chamado Cry Baby. E aí, depois, então acompanhei todo o começo do surgimento do Johnny Depp, e assim, fã alucinada. Pra mim, ele é um dos melhores atores da atualidade. Sem dizer que, velho, o tempo pra ele só passa bem, né? Ele tá cada vez mais bonito. Mas assim, o Johnny Depp, ele sempre teve essa história. Eu achei que ele estava quieto há muito tempo, ou escondendo. Ele sempre foi agressivo. Ele namorou aquela modelo Kate Moss nos anos 90 e era escândalo atrás de escândalo. Foram expulsos de vários hotéis por porrada, assim, por quebradeira, que ela também entrava. Eles se espancavam, ele e a Kate Moss. E quebrava um quarto de hotel e tal, até que chegou um momento que nenhum hotel mais queria hospedar nenhum dos dois, nem junto nem separado. Então ele tem um histórico de agressividade aí, de perder a cabeça. Eu acho que ele ficou, as notícias ficaram sem aparecer durante muito tempo. E ele sempre foi assim, desde que ele surge lá no finalzinho dos anos 80 nas telonas. Ele já surge com essa característica aí difícil. E como ele, tem vários, assim, outros que também, qualquer coisa sai, é pancadaria mesmo, assim, pede a cabeça, pede as estribeiras. Eu acompanhando a carreira dele, sempre voltada para os filmes de Tim Burton, etc., eu não conhecia esse lado mais agressivo dele. Até porque eu nasci nos anos 90 e, tipo assim, coisas que ficaram para trás naquela época, eu tô me habituando a pesquisar e aprender há um pouco tempo, vamos dizer assim. E agora eu vejo o outro lado de John Depp, porque as acusações contra ele, elas estão sendo refutadas com base nisso. Que a agressão, ela não vinha só do lado dele, ela vinha dos dois lados. Aí, hoje em dia, eu, como fã dele, não consigo assistir os filmes dele mais, porque eu sempre vejo, eu sempre tenho a figura do agressor na minha frente, que era uma pessoa que eu gostava muito, etc. E vai também da idealização que você tem daquela pessoa. É, isso você aí. Você vê ele sempre muito legal nos filmes, na mídia. Você acompanha coisas sobre ele, é sempre aquela figura muito bonita, que se comporta muito bem, que está sempre acompanhada das melhores pessoas, e fica aquele ideal de perfeição e de coisas que você busca na vida, entre aspas, porque eu realmente não busco isso, que você busca na sua vida ter uma vida mais legal, mais descolada, e de repente aquele ideal é completamente desfeito. É, isso vai direto no ponto que eu queria puxar aqui. O Bruno falou da gente conhecer ele, o resmungão, né, o cara chato aqui do programa, e as pessoas que ouvem ele, talvez pela voz sensual dele, tem uma expectativa do galã que ele seja, né, do cara bonitão lá, e essa expectativa pode ser quebrada. Agora, um trabalho como de ator, ou sei lá, até mesmo um jornalista ali que só fica na frente do microfone e não expressa opinião nenhuma, né? Você não conhece a pessoa, né? Você tem a impressão que conhece ela, porque vê ela todos os dias, ou vê ela no filme como o Johnny Depp, mas você não sabe as ideias dela. Não é igual no podcast, onde, claro, existe a máscara aqui, em todos nós temos ela, mas ainda é uma grande porta para as pessoas saberem a ideia da gente, né? E a expectativa dela é em outra coisa. Vocês concordam com esse ponto que eu coloquei aqui? Sim, sim, eu concordo plenamente. Então, o que eu ia dizer assim, para mim, pessoalmente, eu vou dizer como funciona para mim, como que a cultura do cancelamento funciona nessas horas. E é engraçado, porque na realidade eu nunca tinha parado para elaborar muito esse pensamento, e é engraçado, eu estou fazendo isso pela primeira vez, de uma maneira elaborada, né? Claro que eu sempre soube o que eu estava fazendo, sempre fiz tomei as atitudes conscientes, assim. O que a pessoa é na vida pessoal, na realidade, nunca foi o que mais me incomodou ou me importou, né? É óbvio que eu falo, né? Eu tenho uma grande musa de inspiração na música, que é a Naozete. E Naozete, assim, é uma pessoa super engajada na questão ambiental, na questão indígena, na causa animal, assim. E isso só faz com que eu queira saber muito mais dela do que se eu não conhecesse, ou se isso não tivesse vindo a público, esse trabalho que ela faz aí na vida, né? O engajamento que ela tem nas questões ambientais. Mas eu nunca deixaria de seguir e babar no trabalho dela se ela não fizesse isso, por exemplo, né? Então, a questão pessoal mesmo, ela enriquece uma admiração ou ela simplesmente descarta qualquer possibilidade de admiração pessoal. O que eu realmente tenho bastante dificuldade de lidar é quando a pessoa usa esse privilégio que ela tem, como o Paulo falou assim, de nos parecer íntima, de parecer que a gente conhece, para atuar com alguma pregação de alguma coisa em cima da nossa cabeça, entendeu? Então, especialmente qualquer coisa que se relacione à intolerância, qualquer coisa que se relacione ao desprezo, qualquer coisa que se relacione à ignorância. Aí realmente eu acho que não dá para mim. Realmente, por isso assim, eu cancelei muito poucas pessoas, porque esses caras da nova música sertaneja já não me diziam nada. Assim, já não gostava, que eu não gosto desse estilo, eu já não acompanhava. Lobão foi uma figura super importante nos anos 80 para mim, e depois simplesmente também não me disse mais nada em termos de produção artístico-musical. Então assim, para mim, essas pessoas não fizeram muita diferença. Roger, do Traje a Rigor, idem, né? Então... O detalhe é que essas pessoas que a gente está citando aqui, elas ficaram do lado de um grupo de pessoas que sim, que não está nem aí, que não tem empatia, que não está nem aí se está havendo intolerância, que racismo é mimimi, que despreza a dor do outro, que toma o lugar de fala do outro, né, quando fala que o racismo não existe e que... deturpa a história lá do kit anti-homofobia, como kit gay, mamadeira de piroca e tal. A partir daí, essas pessoas passaram a tomar o lado do ódio, e aí eu me afasto mesmo, né? Mas o que é da vida pessoal? Aí para mim é muito complicado isso. É muito complicado, porque às vezes até assim, por exemplo, ao seu Valença, né, que é um cantor consagrado, que tem uma bruta produção musical de qualidade e tal, encontrar com ele na rua é a maior decepção. Ele é antipático, entendeu? Ele não olha na cara, e quando olha, às vezes até empurra a pessoa, se a pessoa vai cumprimentar, não, agora não, entendeu? E se for ficar levando as coisas por aí, não sobra muita gente pra gente gostar, se for ficar levando a coisa do que a pessoa faz no lado pessoal. Porque se os nossos amigos, a nossa família decepciona a gente com escolha pessoal, quiçá esses desconhecidos. Então, assim, para mim, eu me afasto, sim, quando a pessoa pega o lado do ódio, do preconceito, da falta de empatia. Então, realmente, alguém, um famoso desse, que faz um comentário racista e ainda fica buscando justificativa para aquilo, eu tô fora mesmo. Mas aí tem uma outra parada, Angélica, que aí, por exemplo, como igual o Guilherme tava falando, por exemplo, mais cedo, da questão do ranço, se a gente levar em consideração, por exemplo, colocando hoje, né? A gente está no século XXI, ou de acordo com o que eu ando estudando, a gente está começando o século XXI, né? O século XX está começando a acabar e o XXI está começando. Essa é outra história. Quando a gente para pensar, que é o seguinte, todos nós aqui reunidos somos pessoas do século passado. Então, qualquer pessoa nascida a partir de 2001, né? 2001, hoje tem 20 anos. E essa pessoa, ela já é um, entre aspas, influencer. As pessoas não têm mais nome na internet, elas são arrobas. E o que as pessoas fazem, em geral, elas não fazem mais no plano físico, pessoal. Elas fazem no meio de redes sociais, através da internet. Então, o grande problema é que, antes, aquela merda que eu falava numa conversa de bar com 3, 4 amigos, depois que eu já tinha exagerado na dose, ficava circunscrita a quem lembrasse no dia seguinte da merda que eu falei ou não. Hoje, a gente, tudo que se fala ganha uma maior prospecção por conta da internet. Então, e fica gravado, né? Exatamente. Então, você falou em 2013, pode voltar pra você hoje. Em 2013 era outra época, a gente não se toca, mas passa muito tempo, né? Olá, Olá, ouvintes do Papo de Calçada. Estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$1 por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$5 por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando R$10 mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história, junto com um audiobook. Faça parte desse sonho, doando pelo site padrim.com.br/papocalcada ou pelo perfil @papocalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda. Eu tava vendo uma entrevista, não sei de quem. Tava escutando o Braincast, o último Braincast que eles falam desses influencers, e eles estavam falando daquela Zé Ruela, daquela Gabriela Pugliese, que deu uma festa e falou um monte de besteira, etc, etc. Porque o problema tá aí. Você tá pegando em coisas, por exemplo, você começou a falar em boicote à marca de produtos, você tava falando de questões, como ela falou, de um preconceito, de um racismo, de um ódio a outro ser humano, etc. Isso aí, cara, é bem nítido. É igual assim, eu sou contra a pedofilia. Porra, só quem é pedófilo é que vai ser a favor da pedofilia. Agora, quando a gente pega vamos dizer assim, o fino da bossa, que é o que, por exemplo, essa menina, a Gabriela, fez, que é sem noção nenhuma, entende, do que está acontecendo atualmente no país, ela vai lá e dá uma festa e ficou clássico, né? Vira meme. Ela tá lá bêbada, cheia de gin tônica na cara, falando foda-se a vida. E isso influencia, uma vez que ela é uma pessoa que prega um estilo de vida tal, é patrocinada por uma série de marcas, etc, etc. Vai doer no bolso dela, mas ainda não se sabe das consequências do que ela fez vai causar nas outras pessoas. Então hoje, aí fica uma pergunta de advogado do diabo, ou só uma pergunta retórica mesmo, Jack. A gente precisa cancelar para que os maus exemplos não continuem proliferando, ou simplesmente porque o discurso da pessoa não é bem aquele que a gente quer ouvir? É um ponto bem legal e a gente tem que tomar cuidado também para não levar para o lado de deixa assim como tá e cancela nessa onda mesmo, que a gente pode até definir que não é nada pensado, né? É só uma onda que acontece, de repente. Ou, tipo, regularizar o negócio, entendeu? Se a pessoa tem 20 milhões de seguidores, ela não pode falar essa merda, entendeu? Ela, claro que ela tem que pagar isso. Tem formas de ela pagar isso de forma jurídica, né? Ela pagar no, da lei, né? Mas, tipo, regularizar mais não seria a solução, né? É complicado, mas uma vez a gente tava conversando aqui, batendo papo nossos, que a gente toma uma cerveja de vez em quando, a Angélica falou com a gente sobre a questão da... Como é que foi, Angélica? Dos animais que não tem altruísmo? Qual que é a palavra antagônica? É o egoísmo. Não, mas é que é tudo por interesse, né? Ah, é tudo troca, né? Barganha. E assim, não tô querendo ligar uma coisa com a outra, não, mas eu acho que na internet é muito nessa troca, sabe? E também um meio que um senso de pertencimento. Como na internet tudo passa muito rápido, apesar de ficar gravado e poder ser usado contra a pessoa mais pra frente, mas quem cancela não é famoso. Quem cancela é anônimo, né? Somos nós. Por exemplo, eu, Guilherme, se eu fosse manifestar no Twitter pra cancelar alguém, eu nunca manifestaria no Twitter do Papo de Calçada, entendeu? Porque o Papo de Calçada, ele não expressa a opinião de uma pessoa. Exatamente. Papo de Calçada é um grupo, né? Então, eu não manifestaria no Papo, mas, por exemplo, no meu perfil, aí é outra coisa, e eu, Guilherme, não sou ninguém na fila do pão no Twitter, entendeu? Ninguém me conhece, eu tenho uma micharia de seguidor ali. Então acho que passa muito nisso, desse senso de pertencimento e de, o que eu falar aqui só vai me fazer gerar ali, participar desse grupinho, sabe? Tipo assim, a galera tá da rua de cima, tá juntando pra jogar bola, aí você vê e vai lá e joga bola com eles, mas no outro dia você nem vai jogar bola mais, você só queria se divertir naquele momento. É mais ou menos isso, sabe, que eu vejo na internet. Então, a pessoa tá vendo aquela onda do momento, embarca naquilo ali, sabe? E assim, daqui, como eu disse, essa questão, daqui um mês, dois meses, o pessoal esquece, sabe? Volta a escutar a música do cantor, volta a assistir o vídeo do YouTuber, volta a fazer... Eu acho que são muitas poucas as pessoas que levam isso pro decorrer da sua vida. Sabe, tipo assim, de realmente a pessoa cancelar alguém, sabe, de não querer mais seguir uma pessoa. Vamos dizer que você tá aí, você vai ser trabalha com educação e tal. Vamos dizer que algum dia você seja indicado pra algum cargo público nessa questão, vamos dizer, numa cidade grande aí, né, em Belo Horizonte. E o pessoal, tiver alguém contra você, ele vai ir, sabe, pesquisar você e vai saber o que você falou no Papo de Calçada. E vai recortar um pedaço daquilo lá sem contexto e vai usar pra te derrubar, sabe? Então é a longo prazo também. Não, beleza, justamente isso que eu tô falando. Mas no momento que a pessoa está cancelando alguém na internet, ela não leva em conta isso, sabe? Ela só quer na minha opinião, ela só quer participar de um movimento que tá havendo ali, sabe? Por isso que eu digo, por exemplo, eu tô tentando lembrar aqui as pessoas que eu já cancelei, e eu já cancelei algumas pessoas que eu nunca falei pra ninguém que eu cancelei essas pessoas. Por exemplo, eu já cancelei Danilo Gentili, é um cara que eu não vejo, sabe? Se tá passando alguma coisa de Danilo Gentili na minha timeline, eu pulo, sabe? Eu não quero nem ver o que é. Gregório do Vivier, também, é outro. Se passa qualquer coisa, Gregório do Vivier, eu sou capaz de ir no YouTube ir lá e mandar não mostrar mais nada dele, sabe? Porque eu não gosto, só... Qual é o do Gregório? É a mesma coisa do Danilo Gentili, ele é muito radical, sabe? Ele é um cara, assim, que... Ele não tem um meio termo com ele, sabe? Então, assim, eu não sou de esquerda nem de direita, eu não gosto... dessas coisas de extremos, sabe? Pra mim, tem coisa boa em cada lugar. Então, o Gregório, eu tenho um ranço dele, sério. Eu não consigo, sabe? De muito tempo, eu... Eles sempre tentam manipular uma narrativa, você pode perceber. Não sei, na minha opinião também, como o Guilherme pensando, todo o texto deles, tanto o Danilo Gentili quanto o Gregório Duvier, uma questão muito flagrante, sabe? Não é nada, não é só a comédia, não é só a comédia que tá no texto deles. Pra mim, eles fazem a mesma coisa de lados opostos. Pra mim, eu cancelei eles, sabe? Mas eu nunca falei isso pra ninguém, tô falando isso agora, sabe? Por isso que eu digo, essa questão mais de cancelamento mesmo, da pessoa realmente deixar de seguir alguém, ver o que é que essa pessoa faz, é uma coisa muito mais interna, sabe? Sim, que não é necessariamente exposta na internet, do que a pessoa ficar indo lá, fazer textão, que eu acho que isso é muito mais pra ganhar like, ganhar retweet, participar de alguma coisa, que é o objetivo da rede social. A pessoa se sentir pertencente a um movimento. E o cancelamento em si, ele é uma forma de encerrar o debate, de passar para o próximo. Qual vai ser a próxima pessoa que vai ser cancelada? Sim, eu acho que é o rolezinho do dia, sabe? Aí, por exemplo, a gente teve um grande cancelamento político essa semana, que foi o Sérgio Moro. Uma galera cancelando Sérgio Moro na internet. Cara, quem já era contra Sérgio Moro, tá achando é graça. Ah, tô morrendo de rir. Eu nunca fui Bolsonaro, Sérgio Moro, porra nenhuma. E eu não sou Sérgio Moro agora porque ele abandonou o governo. Pra mim é farinha do mesmo saco, entendeu? Eu não sou da Globo porque a Globo é contra o Bolsonaro. Porra, pau no cu da Globo. A Globo é um conglomerado do cacete que manipula a população brasileira há muitos anos, sabe? Que inclusive apoiou o golpe militar. Então, assim, o vendilhão da Globo é super conhecido, não é de agora. E é engraçado ver pessoas que hoje cancelam a Globo, que até 2 anos atrás aplaudia loucamente porque a única coisa que ela noticiava era o triplex do Lula. Entendeu? Então, assim, o buraco é mais embaixo, sabe? O buraco é muito mais embaixo. A gente não... essa polarização, e eu acho que essa cultura exacerbada, né? Porque cancelamento sempre houve, nós estamos chegando nisso aqui, né? Acho que todo mundo está concordando que desde antes de rede social já havia cancelamento. Mas essa grande manifestação de cancelamentos e essa rotina, né, como a Ana falou, todo dia, hoje cancelamos fulano, quem que vamos cancelar amanhã, né, isso é uma coisa de grupo, sabe, e eu acho que é, pra nós, como o Bruno falou, que nós somos do século passado, né, nós crescemos quando ainda não tinha internet, é uma coisa dessa galerinha que vive na internet. A gente sempre chega atrasado, né, a gente só soube que alguém foi cancelado, né. Pelo menos na minha opinião. Entro no Twitter pra saber quem foi cancelado. Por quê? Eu sou daquela pessoa que quando entra pra ver a thread no Twitter, tipo assim, o pessoal já tá zoando, sabe? A real discussão já foi há muito tempo. O pessoal só tá zoando a thread. Comigo foi assim no Big Brother esse ano. Eu sempre chegava depois que a pessoa tinha sido eliminada ou que hoje estavam endeusando ela. Nossa, é uma fada sensata. E amanhã, nossa, essa pessoa tem que ser retirada de circulação, porque, nossa, ela me decepcionou. Eu ficava tipo, cara, eu nem assisto Big Brother e a minha timeline tá cheia desse negócio. É um fenômeno, muito forte o fenômeno do cancelamento. E ele tá aí assim como outros fenômenos, o fenômeno de agregar pessoas, o fenômeno de tentar chamar a atenção. É uma questão e uma necessidade de pertencimento do ser humano, mas que ele direciona para algo que não é proveitoso, não é interessante. É porque direciona na base do endeusamento, né? Eu acho que o que eu vejo muito acontecer é muito isso. Então hoje a pessoa é endeusada. Isso não é de hoje, não. É aquela coisa, a internet potencializou a velocidade e o número de pessoas atingidas, mas isso sempre foi, né? Assim, sempre teve aquela pessoa endeusada. Ai, foi endeusada, endeusada, endeusada, e de repente, quando ela comete um erro, porque ela é humana, ela vai errar, ou ela decepciona, né? Porque o que aconteceu com o Sérgio Moro é que ele decepcionou os fãs do presidente eleito. E aí, então, aí me decepcionou, a Globo decepcionou os fãs do presidente eleito, que até então babavam ovo na Globo loucamente. Então, eu acho que o que eu vejo muito é mais grave. Pertencimento é algo bacana. O pertencimento é algo super salutar, na minha opinião. Entendeu? É gostoso se sentir pertencendo a um lugar, a um grupo, a uma instituição que seja. O detalhe é o endeusamento disso. Sabe? Então, assim, de herói nacional, ele passou a escárnio, assim, em menos de 12 horas. Por quê? Porque endeusavam, entendeu? Ele nunca seria um escárnio e todo um auê aí, porque agora estão se engalfinhando, né? Moristas e bolsonaristas estão saindo agora no tapa, na violência física. Por que isso? Porque ele era endeusado, entendeu? Eu acho que o que eu vejo como problema é esse endeusamento. Né, a Ana me desculpa, assim, eu vou só pegar um exemplo do Johnny Depp, assim, não o exemplo da Ana, mas o exemplo do Johnny Depp. Então, assim, a ideia de pensar que ele é um bom moço, que ele é aquela figura bacana, maluquinha, do chapeleiro, entendeu? Então, doce do Edward e tal, se decepcionar, né, assim. Mas por que às vezes a gente se decepciona? Porque a gente estava esperando mais do que a pessoa tem para dar, ou a gente estava esperando que ela fosse sobre-humana. Então a questão que eu vejo acontecer no cancelamento aí há um tempo na internet meio que me faz rir, assim, meio que dou risada. Tá cancelando porque a pessoa decepcionou, mas ela decepcionou porque é um posicionamento pessoal, isso e aquilo. Quanto aos meus cancelamentos, assim, eu vou citar duas pessoas que talvez uma tenha nome conhecido, mas o outro não, que são dois médiums, um de espiritismo e outro de Umbanda, respectivamente Edivaldo Pereira Franco e Robson Pinheiro. Por quê? Assim, eles não me decepcionaram. Eles simplesmente estavam usando a posição que eles têm, né, de médium, de publicar livro em nome de uma espiritualidade e tal, para fazer pregação política, para pregar mesmo o medo, né, porque então o Brasil estava avançando nas trevas com as pessoas que estavam no poder, que foi um livro do Robson Pinheiro, claro, nítido, assim, e ele falando que eram conselhos do guia espiritual dele lá, que é Pai João de Aruanda, e não sei o que, que precisávamos fazer alguma coisa para tirar aquela equipe que estava no poder e não sei o que, entendeu? Hoje eu nem sei onde ele está, o que, que ele está fazendo, mas deve ser um legítimo bolsonarista. Então, usar o que você tem. Seria a mesma coisa, gente, de eu, enquanto estou dando aula, fazer alguma pregação em nome de alguém, assim, entendeu? E aí, então, eu escrevi um texto super desaforado por Robson Pinheiro, até porque ele estava trabalhando com o medo, ele estava deixando as pessoas com medo, e muita gente botava fé nele, né, porque os livros dele eram muito bons e não sei o quê. E a mesma coisa de Divaldo Pereira Franco, que tem aquela mediunidade da psicofonia, que é então uma entidade, um fala usando a voz dele. Usando isso, sabe? Usando para muito semelhante ao que os pastores fazem, exatamente igual que algumas igrejas fazem. Então, o que vai me irritando é isso, a pessoa usar de um acesso que tem, de um privilégio que tem para atingir as pessoas e incutir medo, incutir segregação, incutir desordem e intolerância, sabe? Agora, essa coisa do me decepcionou e tal, eu acho um tanto engraçado, porque o pertencimento é salutar, o pertencimento é saudável, mas o endeusamento, o criar expectativas sobre essas pessoas é meio louco na minha cabeça, assim. O problema está muito no que as pessoas depositam no outro, no que as pessoas depositam, sejam em artistas, sejam em personagens públicos de internet, as pessoas depositam muito, né? Muita confiança, muita esperança, muita representação, quando as pessoas nem são isso tudo. Estou lendo aqui um texto de uma amiga que enviou, porque assim, ela estava fazendo lives, né, durante esses dias de quarentena, ela é musicista, ela e o marido dela, e pô, a menina sentava com o marido tocava violão e tal, e ela ficava cantando, só isso, ela fez isso quase todos os dias. E mesmo assim as pessoas atacaram, fizeram, falaram besteira, etc, etc. Então alguém cai nessa história, entendeu? As pessoas sempre caem nisso, porque todo mundo fica sempre pensando, enquanto tá todo mundo batendo palma, todo mundo sempre se sente bem. A primeira vaia é a que puxa todas as outras, então basta o primeiro vaiar. Então sempre essa cultura do cancelamento vem dessa decepção, na minha opinião, que as pessoas sentem de quando não veem suas expectativas representadas nas outras. Sabe, é aquela história assim, eu vou muito mal comparar, mas eu sou um sujeito baixinho, gordo e feio. E aí eu depositasse assim, num ator bonito, alto e forte, a tudo aquilo que eu gostaria de ser. E aí naquele momento que eu vejo aquele ator gordo, fraco como eu, na mesma situação, eu falo assim, é esse o meu herói? Entendeu? Que era esse o cara que eu acreditava, que eu botava todas as minhas visões em cima desse cara. Então acontece muito disso, sabe? Todo mundo se frustrar porque acha que aquele personagem de público ali, seja ele qual for, né? Que, por exemplo, se a gente falar de política, das decepções que o Lula causou, muito do povo que ainda segue o Bolsonaro, é um povo que quando se der conta, se em algum momento se der conta, ele disse assim, caralho, brother, e agora? Eu não tenho nenhum político para confiar. Não, velho, não tem. Mas do cara ser político, você não precisa confiar nele. Então vai, eu acredito muito que vá por aí. Dessa quebra de expectativa, dessa quebra de representação que muitos desses personagens tinham, e que aí quando você chega assim, ah, ele é alguém, um idiota igualzinho a mim, e aí agora, ou seja por outros, os outros motivos que a gente falou, né, que a pessoa fale besteira, haja como uma besta, mas também tem muito disso, né, dessa quebra de expectativas. Eu queria perguntar para vocês, quando uma pessoa merece ser cancelada? Eu tenho um exemplo que foi o único cancelamento que eu gostei, que eu aprovei e que eu endossei, tweetando, para que essa pessoa fosse cancelada, porque a atitude dela me mostrou que ela é abjeta como pessoa. Eu tô falando daquele menino que foi na Disney ano passado, que chama MC Gui. Ele filmou uma menininha que tava fantasiada de um personagem de um dos filmes da Disney, eu não me recordo agora qual filme, e ele filmando ela e falando pra pessoa que tava do lado dele como ela era feia, como ela era disforme e estranha. E a menina percebeu que tava sendo gravada. E o olhar da menina pra ele, o olhar daquela criança que tava sendo humilhada e percebeu que ela tava ali servindo de bobo da corte, foi uma das coisas mais tristes e que mais mexeram comigo ano passado, porque é um bullying ao vivo para todo mundo ver, para as pessoas se entreterem na internet. E tipo, quando a coisa tomou proporção, ele veio pedir desculpas, ele chorou, ele fez aquela coisa toda, mas ele não estava emocionado quando ele estava falando. Mas e também, quem sou eu para dizer como uma pessoa se emociona ou não? O que é que vocês pensam sobre isso? Ele não contratou o profissional de recuperar a imagem pública certo, sabe? Porque, entenda o que você está dizendo. Eu sei esse caso todinho e tal, vi muito disso no Twitter, o pessoal convocando para ir lá desassinar o MC Gui, e eu nem, né, eu tenho uma conta no Instagram, mas nem uso. Mas a questão toda é que esses caras, por exemplo, como esse MC Gui, ele é só, sei lá, vamos dizer assim, a pontinha do iceberg do que a gente discute e do que muito eu particularmente sofro nos dias de hoje, que é com essa manada de bolsonaristas, sabe, que tem o discurso do ódio na boca. O MC Gui, ele é uma vítima dos preconceitos, racismos e uma série de coisas que a gente tem estruturalmente, sabe? A gente fala as coisas, e principalmente como ele é um rapaz muito novo, essas pessoas, quando elas são expostas a muitas benesses, muita coisa no aspecto financeiro, no aspecto material, muito cedo, elas não desenvolvem muita coisa para lidar com isso. Porque, por exemplo, eu nunca fui uma criança que quisesse ir para Disney, sabe? Mas o sonho de muitas crianças que eu conheço é ir para Disney. E eu conheço muitos amigos e amigas que só realizaram o sonho de ir à Disney depois de adultos. Então você vê tudo aquilo com os olhos de criança, mas consegue refletir muito daquilo como adulto. Estou falando dos meus amigos. Quando você pega um cara que tem uma grande projeção e ele está lá realizando um sonho de criança, até porque na época, sei lá, ele tinha 19, 20 anos, ele está lá realizando um sonho de criança. Então ele está jovem, trollador, adolescente é chato, e aí ele está tendo o comportamento do cara que está no terceiro ano do ensino médio no ônibus de excursão da escola que está levando o pessoal da quinta série. Ele está vendo a garota da quinta série e está zoando a quinta série porque ele é o cara do ensino médio e ele é mais velho e, entre aspas, se julga melhor por conta disso. Então, tem muito disso. Essa convocação tem disso. Ah, o cara passou dos limites porque ele mexeu com uma menininha ali que tinha até problemas de saúde, se eu não me engano. Então, assim, ali é só a ponta do iceberg. A gente tem uma sociedade que é muito mal formada, e essas desigualdades, elas causam isso, sabe? De seres humanos que não aprendem uma série de valores, igual o Guilherme estava falando no off, né? Pô, como é que deve ser? Eu não sei, né? Como é que deve ser ter um pai, uma mãe que tenha pouco estudo? Eu não tenho. Como é que se lida com isso? entende? Quando você estudou mais do que o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe têm experiência de vida. Você tem experiência de vida, menos que a deles, mas também tem conhecimento acadêmico, então você pode falar com mais propriedade. E como é que é esse falar com pai e mãe? Então, essas estruturas que a nossa sociedade tem causam muito disso também, sabe? De como a gente avalia os outros, de como a gente não sai do ensino médio, né? Não sai da escola, ainda quer viver essas glórias e por isso fala e faz as besteiras que faz na internet. É totalmente compreensível esse cancelamento, claro que temos que repudiar a atitude do tal MC Gui com a menina lá no, na Disney, né? Eu só não cancelei ele porque eu nem sabia quem que ele era antes disso. A gente, como o Bruno falou, muitos... esse é o ponto do iceberg, né? Então muitos que foram lá cancelar ele agem da mesma forma, né? E só que daí na hora de cancelar se tornam os donos da dignidade, da verdade, sabe? Mas agem fora da internet da mesma forma que ele, né? Isso é importante ressaltar. E a gente pode puxar também o do poço, né? Ele tava por baixo e ali ele tava por cima, né? Então ele aproveitou. Mas, claro, totalmente aprovando a atitude dele. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Mas também, se tem um lado bom do cancelamento, é a educação, sabe? Eu acho que de uma forma ou de outra, essa cultura do cancelamento acaba educando essa galera que não tem justamente educação. A gente viu muito famoso apagando o Twitter antigo, né, cara? Entendeu? Eu não sei a história do MC Gui, se ele é de favela, se ele teve estudo, não sei. Como vocês falaram, às vezes isso é da cultura da pessoa. Mas essa pessoa, ela está representando algo a mais. Quando você está na pele da celebridade, você está ali representando algo. Você está representando marcas, você está representando sonhos, você está representando inspiração, né? Tem jovens que querem ser como você, ou adultos, sabe? Então, assim, você é algo a mais do que isso. Por exemplo, também no podcast a gente teve um cancelamento, né? Que foi as meninas do Mamilos. Eu também não escuto Mamilos, mas um dia eu acordei e tava lá, Mamilos. Eu falei, eita, deu alguma coisa, que o Mamilos tá no Trend Topics, né? Deve ter dado alguma coisa. Mas assim, elas representavam algo que elas feriram, aquilo que elas representavam, né? Que era a luta do feminismo e tudo mais, e um monte de coisa que eu realmente não sei, mas parece que é o que elas levantavam, essas bandeiras. E aí elas acabam ferindo isso, né? Que elas levaram lá uma participante mulher e acabaram, né, não tratando bem essa participante. Então, assim, as pessoas precisam ter essa consciência do que elas representam, sabe? Se ela não tem uma assessoria de imprensa, se ela não tem um coach de relacionamento público, ou seja lá o que for que ela precise ter para lidar com o público antes de pensar duas vezes antes de publicar alguma coisa no Instagram, sabe? Parar, pensar e falar assim, poxa, será que isso daqui realmente merece ser publicado? Né? Porque ali não é algo ao vivo, né? Eu não sei também se for stories ao vivo, mas se for, pô, pra que fazer? Porque assim, quando você vai editar algo, você tem essa chance de pensar duas vezes. Então, por exemplo, a gente vem aqui no Papo de Calçada, vem expressar opiniões, a gente pensa um pouquinho antes de expressar essas opiniões. E se passa do ponto ainda, a gente tem a edição para, né, cortar e ir aquilo que realmente vai contribuir com alguma coisa. Então, eu acho justo a questão do cancelamento, porque acaba educando. O próprio jogadores de futebol sempre, né, passam por isso também. E o que me faz cancelar alguém não é necessariamente uma atitude instantânea dessa pessoa, algo que ela fez ali naquele momento. Quando é para cancelar, eu cancelo mais pelo conjunto da obra. Aquilo que eu já venho observando há muito tempo, e aí eu vou e falo assim, realmente não quero mais. Eu citei aqui o Danilo Gentili e o Gregório. Não é assim que, nunca fui com a cara desses caras. Não, eu vi muita coisa deles. Vi muita coisa deles. E chegou um momento que eu falei assim, olha, não quero mais ver isso. Então eu vou mais pelo conjunto da obra. É exatamente isso. Quando a pessoa tá na pele daquilo que ela representa, Então eu sou um ator, eu sou um ativista, eu sou uma figura, um líder religioso, ou represento, né, como esses que eu citei, não são, um deles chega a ser líder, né, o outro representa uma religião. Eu tenho que tomar muito cuidado, entendeu? Não sou eu, não é a minha opinião pessoal. É isso que o Guilherme está dando esse exemplo já há bastante tempo aqui nesse episódio. Na hora de publicar alguma coisa, alguma opinião pessoal, ele não publica no perfil do Papo de Calçada, ele publica no perfil pessoal dele. No Papo Solo eu falo muito disso, né? Que é, aqui o que eu estou falando não tem nada a ver com o que a rapaziada do Papo de Calçada pensa. Sabe, livrar todo mundo, a cara de todo mundo. Todo mundo tem que assumir as broncas por aquilo que externa, né? Cada um segura o seu BO, né? Mas olha só, o problemão que é quando você, uma pessoa famosa que inspira exemplos numa multidão de pessoas que você não conhece, entendeu? Olha o tamanho da responsabilidade nisso. Então você vai ridicularizar alguém, você vai ter uma postura de que vai diminuir alguém, segregar, entendeu? Então, assim, uma pessoa numa condição dessa, numa situação dessa, de repente ela tem até, eu não concordo, tá? Não concordo, ela pode ter até lá os seus preconceitos com os gays, por exemplo, assim. Não gostar, não se sentir à vontade, não ser exatamente homofóbico, porque homofobia é outro papo, porque é atitude criminosa, né? A homofobia, ela é crime mesmo nas suas manifestações. Mas de repente alguém assim que não se sente à vontade, no fim, tem lá os seus receios e tal. Isso é dela. Ela não precisa fazer isso. Se ela, a partir do momento que ela faz isso, ela expõe isso como uma coisa, olha, eu tô fazendo, ah, não, gay, não quero gay perto de mim, não sei o que lá, ah, eu não vou no banheiro agora porque eu vi que acabou de entrar um gayzinho e não sei o que. Aí é outra coisa, isso é outra proporção. Entendeu? Os nossos receios, os nossos preconceitos, porque, desculpa, mas ninguém no mundo está livre de ter preconceito. Isso a gente trabalha com o nosso íntimo, a gente não faz isso num momento ou na pele de alguém que está inspirando uma pessoa, né? Eu não vou, né, na minha aula, e olha que numa aula minha tem no máximo 50 pessoas, né, no máximo. Eu não vou numa aula minha expor o preconceito que eu tenho contra a mulher de cabelo oxigenado, por exemplo. Entendeu? Ah, só podia ser oxigenada. Isso é patético. Eu uso esse exemplo porque foi um preconceito que eu venci já, viu, gente? Que fique bem claro. Mas eu tive durante muitos anos, até que me tornei muito fã de uma ex-aluna, inclusive ex-estagiária de campo, e depois foi ser minha aluna de sala de aula, que oxigenava o cabelo, e era uma menina absolutamente guerreira, assim, cuidava da mãe esquizofrênica, do pai alcoólatra e da irmã gêmea, que tinha um problema cardíaco muito sério e veio a óbito, inclusive, quando ela era minha aluna. Então ela me fez vencer esse preconceito, eu não tenho mais, graças a ela, né? Então, assim, mas de qualquer maneira, que ridículo seria se eu usasse esse preconceito que eu tinha na hora que ela veio me pedir estágio. E ainda, durante a aula, falasse, ah, não, não sei o que lá, tá vendo? Só podia ser oxigenado, entendeu? Então, existem coisas, as nossas falhas pessoais, as nossas limitações, os nossos receiozinhos, os nossos preconceitos e lá, lá, lá, eles têm hora para manifestar, sabe? Assim, eles têm que ser a nossa, não a nossa imagem, exatamente, mas o exemplo que a gente vai inspirar, ele tem que ser levado em conta. É muita falta de responsabilidade. E é isso que o Guilherme falou. Pô, o vídeo pode ser editado. Se aqui um de nós passar do limite na opinião, o editor vai cortar. Entendeu? Porque assim, não, isso não é legal de ir pro Papo de Calçada, não. Entendeu? O editor vai e corta. Então, existe sim uma responsabilidade nisso. Até porque dava para editar, dava para pensar duas vezes antes de postar. Se passar pelo critério da edição e da postagem, já é malcratismo, né? Pois é exatamente isso. Eu tava tentando evitar de usar uma palavra forte dessa, mas é mal-caratismo, na minha opinião também, sabe? Por isso que as lives, as coisas ao vivo agora, elas também estão escancarando muita coisa, né? Estão escancarando muita gente que não tem a edição, não tem o corte. E ainda tem o fator também, nesse caso do MC Gui, tem o fator da da pessoa achar que pode tudo, né? Porque quando a gente tá na crista da onda, vamos dizer assim, a gente tá, né, nosso presidente aí, né? Ah, eu sou o presidente, por que que eu não posso ter um cara na Polícia Federal? Né? Eu sou o presidente, por que que eu não posso mandar investigar uma coisa que foi relacionada ao meu filho? Isso sobe a cabeça da pessoa, e quanto mais ela tem essa aura, né, essa ideia de que ela é um super poderoso, que ela pode tudo, mais ela vai revelar esses lados frágeis, né? Porque ela acha que ela é intocável. Então, mesmo que ela faça uma besteira, os fãs vão, os eleitores, os apoiadores vão falar: ah, não, mas isso é assim mesmo. Aí vamos para outro termo que está se usando muito hoje em dia: vão passar pano, né? É, isso acontece daí que, justamente quando a pessoa podia ser inibida pela força do cancelamento, né? Ela tem a galera do passapano que faz com que ela se sinta imune até a essa força, né? É, isso também é forte, né, na gente, na nossa sociedade. Eu acho que, na verdade, o cancelamento, ele só tem efeito quando ele mexe com dinheiro, sabe? Se não tiver relacionado a dinheiro, por exemplo, o exemplo do MC Gui, né, ou do Cossielo, eles sofreram perda de patrocínio, né, que é a renda desses caras. Então aí o cara se arrepende, chora, entendeu? Mas se não tiver nenhuma perda nesse sentido, vão cagar e andar, entendeu? Ah, falei mesmo, a gente erra e tal, né? Ou e daí, né? E daí? Daí não tem milagre. Quando, muitos anos atrás, sei lá, eu fui ver um show do Zé Cabaleiro numa lona cultural que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí eu ouvi sendo grosseiro com um grupo de fãs e tal, porque ele estava num show só de voz e violão, então as mulheres falavam e cantavam muito alto. E então ele chegou um momento que ele interrompeu e falou assim: minha filha, deixa eu fazer meu som aqui. E aí aquilo me causou uma estranheza, sabe? Do tipo, cara, nunca mais eu vou ver show desse cara, sabe? Eu ainda gosto dos dois, três primeiros discos dele, mas depois disso nunca mais acompanhei a carreira do cara. Não sei nem o que ele tá fazendo hoje em dia, porque achei que ele foi grosseiro com um fã no show dele. Acho que talvez esse seja o meu único exemplo de cancelamento por conta disso, né? É, mas nesse caso aí, Bruno, o artista, ele tá atacando o próprio público, a galera que pagou pra assistir ele. No caso do Gustavo Lima, vamos dizer assim, ele fala: ah, bandido bom, bandido morto, tem uma arma aqui na minha fazenda, não sei. Ele fala isso pro público, e é o público dele, sabe? É aquele público, entendeu? Ele não vai perder muito. Agora, no caso que você falou, o cara foi escroto com o próprio público dele, né? Eu até entendo, porque assim, eu entendi um pouco mais do universo do fã, e isso rende até outro dia um podcast e tal, porque eu tenho uma amiga do coração, amo, ela é uma pessoa linda demais, etc. Mas ela é fã de reality show. Então, quando tem Big Brother, quando tem A Fazenda, o negócio dela é torcer para casais, sabe? Então, quando forma um casal nesses programas, então ela entra em Instagram de gente que fica também fã do casal e faz um monte de coisa recentemente. Chipou o casal. Isso aí. Aí, recentemente, ela tava fazendo um movimento aí pra galera ir num show de um ex-Big Brother, de sei lá qual edição, porque o cara tava se lançando em carreira musical. E a mulher organizou de tudo. E eu ficava assim: mano, o que essa mina tá fazendo? Ela é fantástica, eu adoro. Mas quando ela entra nesse modo do fã, ela fica muito irracional, cara. Então é cultura do a cultura do cancelamento é do tipo: ela é tão fã do Luan Santana que eu e ela, a gente tem conversas hilariantes. Mas se eu falar uma vírgula do Luan Santana, eu tô ferrado. Tô ferrado na minha vida, porque ela vai justificar o porquê daquela vírgula que eu falei mal, porque ela sabe tudo da vida do Luan Santana. Então, assim, quando tem muito disso, né, o cancelamento, é só da gente que tá de fora e tal, mas o fã mesmo, ele não tá nem aí se o cara tá falando merda não, cara. Ai, ai, né, que coisa, é engraçado mesmo essa expectativa, essa projeção, né, que a gente faz, porque a gente faz. Por mais que, né, não adianta eu ficar aqui posando de, ah, não, olha só, as pessoas se projetam, as pessoas têm expectativa. Cedo ou tarde eu descubro alguma em mim. Cedo ou tarde eu descubro que eu, pô, fulano me decepcionou, aí eu, porra, me decepcionou porque o que, que eu tava projetando nessa porra desse desconhecido que nunca viu a minha cara e não conhece a minha voz e não sabe do, não conhece meu mau humor matinal pra dizer que vai gostar de mim um dia, né? E aí ou passa pano ou fica buscando uma maneira de justificar como se fosse, sei lá, filho, né? Eu acho que quem faz isso é mãe, né? E olha lá, minha mãe, não sei não se faria isso por mim. Minha mãe era a primeira a, minha mãe era a primeira a me puxar pelos cabelos, eu acho, se falasse uma merda dessa, pregando segregação, intolerância e tal, ela não passaria pano não, mas é muito engraçado essa relação do fã com o seu ídolo, tanto na hora de passar pano, quanto na hora de se decepcionar. Só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Então, pessoal, antes de começar o Momento Cultural, nós temos a divulgação do nosso padrinho, o perfil no Instagram Eu Pratico Ciência, que é um perfil voltado para divulgação científica numa linguagem mais simples e compreensível. Sigam lá no Instagram e fiquem por dentro das novidades. Temos também um comentário em áudio do Edgar, lá do Coqueiro Cast, sobre o episódio de Brega, e aí vamos ouvir agora o áudio do Edgar e voltamos com o Momento Cultural. Devo ressaltar que vocês falando de brega perderam uma grande oportunidade, né? Já que falaram que todos os estilos têm o brega. Tem a banda brasileira chamada Massacration, do vocalista Detonator, que a grande MTV, né, estreou essa banda aí com Hermes e Renato, né, interpretando a banda. Que um dos álbuns dela, se não me engano, o primeiro, foi o Falcão, né, que foi o convidado a cantar duas músicas, né? Uma é a The Mummy, né, que há muito tempo sem fazer uma sacanagem, né? E a outra é The Bull, o boi, que no começo dela é uma grande homenagem ao garçom, que no começo da música é garçom, come here, give me a glass of cachaça, I am very magoation. O Falcão chega e fala, 'cause tonight you are the bull, 'cause tonight you are the bull. Porque hoje você é o corno, né? Você é o boi. E foi uma grande homenagem, né, ao brega, né? Literalmente fazendo quase uma cópia aí à música. E realmente, devo ressaltar que quando a gente descobre que o cantor é anão, é aquele negócio, né? Eu devo ressaltar que quando eu vi o Bruno Mars, né, que também é um cantor brega praticamente, a gente vê que ele é baixinho, baixinho, a gente também se surpreende. Falou, gente! Eu posso indicar um artista que eu gosto muito, é um finlandês, o nome dele é Ville Valo, e ele lançou um EP com 3 músicas no YouTube mês passado, e elas lembram muito da banda anterior dele, o Him, e está excelente, excelente. Ville canta em inglês e em finlandês também, mas essas músicas especificamente elas são só em inglês, então ouçam. É maravilhoso. E onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, seus trabalhos com podcast? Meu podcast é o Storytelling, A Queda do Véu. Ele sai como um spin-off no Teatro Escuro do Pensador Louco. Aí eu tenho o meu perfil pessoal, é o @leitesif. No Instagram também é @leitesif, onde eu posto maquiagens e fotos dos meus gatos. Ah, não, eu tenho que procurar isso. Porque eu sou gateira, né? Eu sou total gateira. Faz 19 anos que eu tenho um gato, sendo que um deles viveu por 18. Imagina a minha loucura por gato. Vou procurar, então. Exatamente, amor. Tenham gatos. É outra recomendação. E o podcast A Queda do Véu, ele tem um Twitter também, que o meu personagem, ele dá uma passadinha lá de vez em quando pra responder perguntas e fazer uns comentários sarcásticos sobre a vida e a morte, que é a especialidade dele. @AQuedaDoVéu. Isso aí, muito obrigado pela presença e espero que você volte mais vezes, tá? Vamos sempre combinando aí de participar. A gente é feio, mas é lindinho. Gente, foi uma honra pra mim, muito obrigada. Uma coisa que eu gosto de falar pra todo convidado é agora você conhece o caminho, é só pegar pra vir visitar. Deixa eu indicar que eu quero, vou tentar ser breve, indicar duas coisas. Primeiro de tudo é um livro, que assim, eu tenho uma mania de quando eu vejo vídeos, né, a pessoas com livros por trás delas, né, sua biblioteca por trás dela, eu fico olhando para ver se eu encontro algum livro que eu tenho. E outro dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que, né, tinha um livro que eu tenho e que eu estava enrolando muito tempo para ler, que o nome do livro é Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. E é muito legal porque mostra o surgimento, né, o crescimento do sucesso de cineastas como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas e toda a rapaziada que hoje já é clássico pra gente, mas no final dos anos 60, no início dos anos 70, eles eram nada, eles eram só uns moleques chegando para trabalhar em Hollywood que ninguém levava a sério as propostas que eles tinham. E a segunda coisa que eu quero indicar é o seguinte: todo mundo aqui sabe do meu histórico que eu detesto qualquer série. Eu não vejo séries porque eu falo mal de todas e reclamo da maioria delas. E Renata conseguiu encontrar uma série que me fez ficar vendo essa série, que é a gloriosa Chicago Fire. Está disponível, já tem, sei lá, 7 temporadas, 8 temporadas. Então eu estou assistindo Chicago Fire, que é o formato clássico de todas as séries, séries para televisão, que tem 24 episódios. Em cada episódio acontece uma coisinha, mas tem uma série de histórias correndo ao longo da temporada, bem melhor do que essas merda dessas coisas produzidas pela Netflix. aí não, espera eu indicar, mas depois tu xingar, pera. Não, mas Chicago Fire é muito legal. Eu ainda tô na primeira temporada, não me alonguei, mas já tô acabando a primeira temporada hoje, né, no dia que a gente grava isso aqui, e até agora não achei motivos para reclamar. Não ser lógico, você tem aquele personagem que você não gosta, aquele que você torce mais um pouco, mas Chicago Fire é aquela série que você vai deixando rolar ali, velho. Você não vai perder nada, entende? Você vai ver, tem a ação dos bombeiros de Chicago, etc. Tem romance, tem confusão, tem dose de comédia, é muito legal. Chicago Fire, recomendo. Faz um tempo que eu vi e fiquei muito impressionada com um filme que concorreu ao Oscar, né, de filme estrangeiro esse ano, um filme japonês, Assunto de Família. E me surpreendeu bastante, eu recomendo mesmo. Eu não sei quem é que escreve as sinopses da Netflix, mas eu acho que é alguém que tem algum transtorno muito sério de preguiça, porque as sinopses são sempre muito pobres, né? De preguiça, né, sei lá, ou cognitivo mesmo, ou abafa. Tem algum problema, porque as sinopses são sempre muito abaixo do que o filme oferece. Essa piada caberia no chulé da teta. Mas, então, Assunto de Família é um filme japonês, de produção japonesa e tal, e é a história de uma família muito pobre, que trabalha, todo mundo tem a sua renda, mas é tudo muito pobrezinho. Isso é muito, um fator interessante no filme, que já que o Japão é um dos países sempre pensados como país rico, que de fato é, mas a gente sempre pensa que nos países ricos não há desigualdade, ela existe, só que ela não existe, ela não é a maioria, ela não é tão grande, né? E a maioria do país não é pobre, a maioria da população, mas os pobres existem em todos esses países. Então eles trabalham, mas são pobres, né? Todos têm emprego, mas a renda é pequena. E eles acolhem uma menina que sofria, uma criança pequenininha mesmo, 5 anos, acho, que sofria maus tratos e morava ali na mesma comunidade que eles. E a história vai desenrolar por aí, mas o que me chamou muito a atenção no filme, se você ficar atento, a narrativa te conduz para acreditar que o protagonismo está em cima dela, dessa menininha, e não está. O protagonismo está em cima de outra criança, que é o que vai fazer toda a história surpreendente do filme desenrolar. Então, Assunto de Família é um filme que me surpreendeu, até porque eu carrego muito comigo a ideia do cinema japonês, Akira Kurosawa, né? Que é aquela coisa mais lânguida, mais, de fotografia mais extensa, e de beleza lírica e cênica. Não sou acostumada ao cinema japonês na linguagem contemporânea, né? E a história é belíssima, surpreendente, sim, emocionante, vale muito a pena, Assunto de Família, filme japonês que concorreu ao Oscar de 2020 está disponível na Netflix. Eu vou indicar uma série que está na Netflix, como o Bruno disse, é um filme, né? Um filme com várias temporadas, que você vai ter que assistir até o final para entender. E como vocês sabem, eu gosto do Adam Sandler, então pode ser que a série esteja ruim, mas eu gostei dela. Ela chama The Last Kingdom. Essa pronúncia que eu estou usando, tá? Mas se você pesquisar Vikings lá na Netflix, vai aparecer a série Vikings e essa vai aparecer depois. Que ali no século 9, um jovem saxão, que ele é sequestrado por Ragnar e é levado para viver com os saxões na Inglaterra mesmo, né? Quando eles estavam invadindo lá e tinha toda a guerra dos cristãos contra os Vikings. E ele vive no meio dos Vikings, cresce e depois o cara que sequestrou e adotou ele morre, né? Ele se encontra com o rei Alfredo, que é o rei da Wessex, né? O reino mais ao sul ali da Inglaterra. E ele luta ao lado desse rei para tentar contra os pagões. E decorre todo esse problema durante a série. É ele tentando se livrar do rei e ele um pouco do lado dos saxões, porque ele é o cara meio saxão e meio viking, então ele fica com esse dilema. E até vi um comentário esse dia, uma reportagem, né? Num UOL da vida, algum site desse de fofoca, conheça a teoria que liga a série Vikings a essa série The Last King, né? E eu falei, mano, se é a história dos caras dos Vikings lá, mano, e os dois contam tipo a mesma história, claro que eles vão estar ligados, né? Os personagens, os nomes dos caras vão ser os mesmos, claro que não é ligar na realidade, né? Porque é uma série, né? Lembra disso, não vão acreditar em tudo que tá lá. Até porque ninguém sabe muito das histórias dos caras, que foi queimado muita coisa, né? Então, se vocês querem assistir, se divertir, bastante violência, sangue e guerra, assistam lá The Last Kingdom, na Netflix. Vamos lá, eu vou indicar alguns podcasts, fazer indicação e agradecimento ao mesmo tempo, foi alguns podcasts que eu participei nesses últimos tempos aí, e galera, muita gente boa, me recebeu muito bem, então vou fazer indicação que são podcasts que eu ouço também e adoro. Bom, primeiro é o Podpacast, é um podcast que o host lá é o meu xará também, é o Guilherme, e eu participei lá de tá tendo uma série dos maiores vilões do cinema, eu participei já de 2 episódios, então vale muito ouvir o Podpacast. O pessoal do Prosa Errada, o Prosa Errada até esteve aqui, já deve ter saído o episódio com eles, mas eu participei lá com eles para falar de Steven Universo, sobre toda a saga de Steven Universo, uma série que eu vi graças ao Bruno, o Bruno que indicou aqui, foi assim, vou lá conferir, muito boa esse desenho, então participei com eles, muito legal, inclusive com eles e com o Ed do CoqueiroCast, o CoqueiroCast já é sócio aqui. Participei do podcast Trocando de Assunto, que é muito legal também. Lá eu falei sobre o filme O Poço. Então vai lá seguir os caras do Trocando de Assunto. É muito legal o podcast deles. O Debatec do Sandro. Gravei um episódio com o Sandro muito legal. Ele me propôs para falar sobre Heron de Alexandria e os inventos do Heron. Cara, é muito legal. Tanta coisa que esse cara inventou que a gente ainda usa hoje, incluindo a máquina de vendas. Ele foi a primeira pessoa lá na Grécia Antiga a inventar a máquina de vendas. Aquela mesma que você coloca a moedinha e pega alguma coisa embaixo. Muito legal a história desse cara. Cara, é o mesmo princípio do telefone de ficha, da sinuca de ficha. É o mesmo princípio, cara. É muito interessante como que são as coisas. Então vai lá, segue o Debacast. É um podcast sobre tecnologias do Sandro. E também tem os dois podcasts que eu sou participante fixo, né? Que é o Volt Ampere, que a gente fala sobre tecnologia eletrônica. E o nosso mais novo podcast de comédia, que é o Chulé na Teta, que o Paulo, que está aqui também, participa. Não escutem esse podcast, gente. Não escutem esse podcast. Esse é o pior de todos da lista. a gente fala algumas coisas bem escrotas lá, mas escrotas mesmo, que não necessariamente são nossas opiniões. Não necessariamente. Não literalmente. Tá? A psicologia reversa. Não escutem, não escutem. É um podcast mensal, você pode estar perto assim, ah, mas o Chulé na Teta tá no Papo de Calçada? Não, o Chulé na Teta, ele tá no limbo. Ele não é nem Coqueiro Cast, nem Papo de Calçada. Ele é um projeto fora de tudo, porque a gente não quer manchar a imagem de nenhum podcast por aí. É bom. Só as reputações individuais de vocês, né? Não. Aquele que tem no Instagram que eu ouvi da pornografia, eu cheguei a ficar com peninha de vocês, meninos. Façam isso, não. Nós também colocamos lá, Angélica, no começo do episódio, que vergonha alheia também faz parte do episódio. Então nós chegamos no objetivo. É, conquistar, conseguir. Essa da pornografia, sommelier de pornografia. Eu coloquei a mão na testa várias vezes, assim. Ai, ai, ai. É, sigam o Instagram do Chulé na Teta, que é a mais nova novidade, sendo redundante. Que já estamos com 25 seguidores, já é um bom número, e lá a gente vai postar esse que a Angélica citou, que é o Chulezinho, que é um recorte do episódio, que o Guilherme edita ali, e a gente bota lá para vocês conhecer o programa. E daí você também não deixa de escutar o Papo de Lingerie com a Renata, não deixa de escutar o TV na Calçada, também comandado pela nossa querida Renata, e... O Papo Solo, que é eu, o Bruno e o Maico, que estamos agilizando lá, até que tá saindo episódio agora, né, Bruno? É, acho que a 2020 começou, né? Começou 2020. Como o Bruno citou aqui, nesse mesmo episódio é a nossa opinião pessoal, lá é independente do Papo de Calçada, apesar de estar no blog junto, mas daí é a opinião de cada participante que vai lá e fala a sua opinião e assume as consequências, como a gente deixou bem claro. E também... Siga a gente lá no Telegram, né? Siga não, entre no grupo do Telegram, t.me/papodecalçadapodcast, grupo no Telegram, onde você, ouvinte, pode ir lá dar os seus pitacos lá, dar dicas, questionar e até criticar a gente, que, que isso faz parte e é importante também, né? E a gente falou tanto de arrobas, quais são as nossas arrobas na rede social? Eu sou @barulhodoDS no Twitter. Angélica, tem arroba? Não, tenho não, filho. Deixa eu postar. Me deixa, ótimo. me deixa postar os meus radicalismos políticos e sociais desvinculado de vocês. As arrobas do Papo de Calçada é @papocalçada, Twitter, Instagram e Facebook. Ainda existe Facebook, né? E também tem canal no YouTube, tem tudo mais aí, é só seguir a gente. Papo de Calçada, pula a pizzaria, o próximo é nós, entendeu? Pesquisa Papo de Calçada no Google. Ah, nós já passamos a pizzaria já há muito tempo. Eu acho que a pizzaria já deve ter até fechado. Não, com certeza, ainda mais agora fechou, né? Siga lá no Instagram, @paulo.zanella, beleza? Então, galera, é isso. Um abraço, um beijo, um queijo. Até a próxima semana. Tchau, pessoas! Valeu! Olá pessoal, eu sou o Guilherme Andrade do Papo de Calçada. E eu sou o Marinaldo do Coqueiro Cast. E estamos aqui para apresentar o Plop. Porradaria de League of Legends entre podcasters. E que podcasts que vão cair na porradaria, Marinaldo? Coqueiro Cast versus Papo de Calçada. As amizades serão colocadas em prova, né? Quantos anos de amizade que a gente tem aí? Mais de um ano, né? Uns dois, é. Pois é, vai ser a rua de cima contra a rua de baixo. Quinta A contra a quinta B. E que dia que será esse evento, Marinaldo? 1º de agosto de 2020, às 21 horas, vai ser transmitido ao vivo no canal do YouTube do Coqueiro Cast. Então não esqueça de aparecer lá pra ver a porradaria selvagem de League of Legends. Isso aí, já fica ligado nos grupos e nas redes sociais dos podcasts, que o horário já está marcado, né? Será dia 1º de agosto, às 9 horas. Mas o link pra live será disponibilizado nos grupos ou nas redes sociais. Exatamente, não deixe de comparecer, não deixe de assistir e não deixe de torcer. Agora, Marinaldo, o pessoal tá achando que é só uma zoeirinha, mas vai ter uma aposta, né? Vai ter aposta, tem aposta. Claro que a gente só vai revelar qual que vai ser a aposta no dia do campeonato, tá? O nosso narrador é que vai revelar a aposta do campeonato e, se você que tá curioso, é só colar lá no dia. A aposta é muito séria e os nossos podcasts estão treinados treinando, então a porradaria vai ser pra valer de alto nível. Exatamente. Não, o pessoal tá com medo, viu, cara? Porque quem perder tá lascado. Além da aposta, ainda vai ter a humilhação, né? Porque enquanto não tiver outro evento, vai ficar com aquela marca ali de que perdeu no LoL, né? Essa marca vai manchar o seu feed. É isso aí, galera. Gravem aí essa data, dia 1 de agosto de 2020, às 21 horas. Teremos o maior confronto entre podcasts no LoL. Os noobs estarão em ação. Apenas esteja lá às 21 horas, no dia 1 de agosto, no canal do YouTube do CoqueiroCast, para assistir a transmissão dessa porradaria selvagem e desumana entre um monte de noob jogando. É isso aí, galera. Valeu, um abraço e aguardamos vocês. Valeu.